Oh, Captain, my Captain. Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou o Fábio Rodrigues, estou aqui com os meus amigos... Jonathan. Eduardo. Rafael. E muito bem, hoje nós nos reunimos novamente, dessa vez para falar de um assunto que está envolvido diariamente nas nossas vidas. As distribuições Linux, popularmente as distros, né, como a gente costuma falar no nosso dia a dia. E a gente vai dar uma viajada histórica aí, comentar as distros pelas quais a gente já passou, quais que pretende usar no futuro, né? Bom, nada mais justo do que começar falando do Slacker, porque ele é o vovô das distribuições, né? Ele é a distribuição que tá aí até hoje no mercado mais antiga, desde julho de 93, cara. São 21... Um detalhe ali a comentar é que ele também não é uma distribuição do zero, né? Ele já veio baseado em outra distribuição antes dele. Antes do Slacker? Isso eu não sei, sim, cara. É uma... Tem um nome bem parecido e tal. Ele... acho que deve ter acabado virado um fork e tal dessa outra distribuição, mas ele não é 100% pura, né? Ele já era baseado em uma outra distribuição que tinha antes, que já... Foi-se. E ó, esse ano nós completamos 21 anos de Slacker. O Slacker é mais velho que o Jonathan. Muito? E o site continua igual. Continua idêntico. E isso é a maior prova de que o Jonathan é da nova geração. Eu sou o Jonathan. Da o porquê geração. Do Tux com. Não, o do Slacker ali, pô. O do Tux com cachimbo. Ah, isso é coisa, cara, o Slacker, ele é meio que uma distro de um homem só, né? Claro que hoje em dia ele tem uma equipe que ajuda ali, inclusive, não sei se o Peter Punk, o brasileiro, ainda faz parte, mas fez muito tempo, se não faz ainda. E assim, cara, é uma distro meio totalitária até, porque o que o Patrick decidir é o que vai acontecer. Só que o grande destaque do Slacker, além de ele ser a distro mais antiga, é que ele é considerado a mais pura, né? Ele é a que é mais... guarda aquele estilão Unix, é que menos foi mutada ao longo do tempo. Sim, tanto que ele é uma das distribuições que não vai, princípio, né, não vai adotar o Systemd. Até o Patrick decidiu o contrário. Isso é polêmica. Mas meu! Assim, o lado ruim do Slacker ser mantido só pelo Patrick é que acabam saindo poucas versões, né? A última stable que a gente tem é de novembro de 2013, e sabe-se lá quando vem a próxima. Ele não tem agenda, não tem nada. Quando der vontade, ele solta uma release lá. É, só que novembro de 2013 aí, estamos dando quase 2 anos. Um ano, pô. Um ano. É, um tempo, dois anos aí e tal, ainda é um tempo aceitável pra sim, uma... Sim. Distribuição tal, o Debian também é lançado mais ou menos aí cada 2 anos, versão de Windows também. Então, 2 anos é um tempo aceitável. Alguém sabe qual que foi o tempo que levou da anterior para essa versão estável atual? Não sei. Eu sei que na época que o Patrick ficou doente, nós ficamos aí uns bons 4 anos sem atualização. O que depende também é assim, tudo bem, 2 anos. Mas provável que em 2 anos o Debian coloque muita coisa a mais de uma versão do que o Slacker. Às vezes tudo bem, entendi em um ano, mas... Cara, o Slacker ele foi montar pendrive automaticamente acho que em 2012, velho, pra você ter noção. É coisa pra macho, cara. E eu gosto muito da distribuição. Hoje em dia me falta paciência, tempo pra usar Slacker, mas eu comecei no Linux... pelo Slacker, usando o manual do Hugo Cisneiros, site debian.com.br, tá no ar até hoje esse manual, chama The Linux Manual. Só vou dizer uma coisa, o meu Debian aqui não monta pendrive automaticamente não, até hoje. Até hoje. Não, na interface gráfica, tá, se tu abrir lá no gerenciador de arquivos, tal, clicar no pendrive, ele monta, mas automaticamente só espetar ele não... Não, mas acho que ninguém faz isso. Pelo menos o Fedora também. Não, o Fedora tu tem que clicar na interface gráfica, daí ele monta. Ele não monta sozinho, tu espeta, ele já tá montado. Não, ele monta sozinho. Não, ele espeta o teu pendrive, dá um def. Ele monta sozinho. Não, a primeira vez que você espeta, ele pergunta o que você quer fazer. Ele monta e pergunta, você quer abrir, você quer que não faça nada? Sim, aí uma vez que você escolheu a opção e bota lá, marcar como sempre, ele já monta. Sim, sim. Então, na verdade, no Fedora, pelo menos, isso até acaba atrapalhando um pouco. Às vezes, tu quer, sei lá, botar um pendrive e fazer alguma coisa manual, um DD da vida. Aí tu tem que desmontar o volume. Sim, sim. Até que enche o saco. Bom, e atualmente o Slack, ele até tem um gerenciador de pacotes. Eu não sei qual que foi adotado oficialmente, cara. Porque ele tinha o Swart, ele tinha o Slack PKG, ele tinha o, como é que era, Slack APT, um negócio assim, era tipo um APT GET da vida, mas eu não sei qual que ficou nas distribuições atuais e nem se ele resolve dependência, porque isso era um conflito entre os usuários na época. Eles não queriam que o gerenciador resolvesse as dependências, cara. Olha só como que é a comunidade Slack, cara. É do tipo, não venha que a gente não vai querer noobs. Cara, tinha uma frase célebre da comunidade Slackware que eu achava demais. Que falava que o Slackware é sim um sistema amigável, mas ele escolhe bem os amigos. Eu acho meio chato isso. Não, hoje em dia eu também acho que assim, como a gente tem resolução de dependência boa, eu acho que é ficar dando murro em ponta de faca você não usar, sabe? Não vejo muito sentido hoje em dia também. Bom, acho que do Slacker a gente pode pular pro Debian, né? Que é a segunda distro mais velha. Uma curiosidade ainda do Slacker. Temos fotos do Lula com a camisa do Slacker. E de um assassino com a camisa do Slacker. Essa do assassino. É muito boa, cara. Mandou o cara pra barra dev nu. Isso, é isso aí. Oh, falando em barra dev news, olhar no FAQ do BSD lá, aparece a sessão lá. Como fazer as coisas mais rápidas, uma das soluções é tu copiar as coisas pro barra dev, barra nu lá, e que ele vai pegar isso e transformar em calor. Aí tu usa, ele vai depois liberar pelo dissipador lá. Ah, sim. Com certeza. Foi o que aconteceu hoje lá com o... Ele tava fazendo um find muito louco, terminava com rm-rf. Aí depois eles discutindo, eles só falavam em backup. É, não, detalhe, é que você não pegou a minha fala. Eu vi e falei, cara, tira esse RM, move pro TMP. Se der merda, você volta. E não me preocupei mais, falei, deixa o cara atender o chamado dele. Isso no servidor? Não vou falar o cliente aqui, mas servidor de e-mail de um cliente. Ah, tá, eu sei, aquele que ele instalou Python 3? Isso. Ah. Não, padrão. Aí dali a pouco eu vejo ele falando, não, pega do backup, não sei o que. Fucking genius! Bom, vamos lá, vamos fazer uma ponte e falar do Debian, que é a segunda distro mais velha. Dois meses de diferenças. 2 meses, é quase o irmão gêmeo. Isso. Bom, falar do Debian, acho que o Dudu tem que puxar o carro aí. Então, o Debian, na verdade, surgiu como um projeto do Ian, né? Até esse, o nome, né, Debian, veio do nome dele, da, acho que, não me lembro agora se era namorado, esposa e tal, que se chamava Débora, uma coisa parecida assim, aí eles juntaram os nomes e ficou Debian. Minha vida acabou de mudar nesse momento. Ah, sim. Não, mas eu digo uma coisa, eles já se separaram. Ah, então devia ficar só Ian, a distribuição, e ela ficava com o Deb. Não, na verdade, ficaria só Deb, porque quando tu separa, fica tudo pra mulher. É aquela velha história, quando você se separa, você e sua mulher vão dividir a casa, e você fica com a parte de fora. Beleza, continua aí, cara. Segunda, né, distribuição mais antiga atualmente, né, é a distribuição que mais tem... suporte a arquiteturas diferentes, né, que a filosofia do Debian é ser um sistema operacional universal, né, então tem ali para computadores com processador Intel, 32-bit, 64, PowerPC... Torradeira, cafeteira... É, se tu imaginar aí, MIBS, tá? Então, qualquer coisa roda o Debian. Você usa no teu celular, Dudu? Sim, meu celular é Debian. E interface? Cara, agora eu não sei se ela é com GTK ou se é com QT. Mas funciona legal? Ah, funciona de boa. Tá funcionando há alguns anos, pelo menos. Cara, meu celular, deixa eu ver de quando que é. Tudo bem que você não usa muito, mas... Não. O celular é de 93 também. Quase. Saiu junto com o Debian. Não, é 2010. Ah, 4 anos pra um celular, cara, vixi. É, só que assim, né, o Debian que vem nele é de fábrica, né? Ah, sim, claro que a Nokia mexeu no Debian ali, né? É uma emo, não é? Exatamente. É. Eu gostava muito desses projetos, cara. Pena que eles morreram, né, com a chegada do Android. Então, eu já ouvi em algum Fizzly que o pessoal tava tentando, tipo, reestruturar o projeto e tal, mas não vi mais nada. Não, mas o problema é que no mercado, do jeito que tá, não vai ter aderência, né, cara? Ah, sim. Apesar de que esses dias eu vi aí uma notícia de, tipo, o que que mudou, tipo, nas novas coisas do kernel, e uma das coisas que eles alteraram no kernel foi o suporte ao modem do N900. Aí sim, hein? Ainda tá saindo atualização pro kernel. Bom, eu acho bem curioso que esse contato pessoal é o que que é o símbolo do Debian, cara. Então, assim, existe a história de que é isso e tem gente que diz que não é tal, coincidência e tal. Pessoal do Debian, antigamente, eu acho que eles tinham um símbolo lá e tal, só que eles queriam trocar e tal, fizeram um concurso e tal. Tinha várias opções, mas a que ficou é o Squirrel, que é a espiral. E reza a lenda, tem gente que diz que é realmente o queixo do Buzz Lightyear. Essa foi a história que eu sempre escutei, pelo menos. É, também é a história que eu conheço. É, tem gente que diz que é coincidência, né, mas... Eu acredito que é, porque até a nomenclatura das versões do Debian são personagens do desenho, né, do Toy Story. Sim. É, que na verdade é assim, ó, o que que aconteceu? O Ian, ele fez o projeto e tal, ele ficou como líder, né, do Debian ali há algum tempo. E aí depois foi eleito, né, outra pessoa pra assumir o lugar dele. Aí o que que aconteceu? É, a pessoa ficou lá e tal. E aí eles tinham um problema com os FTPs pra copiar, tipo, os arquivos. Então toda vez que eles lançavam uma versão, eles tinham que copiar uma montoeira de arquivos que na verdade já existia num outro servidor. Então eles bolaram um esquema para fazer o versionamento, né, disso e tal. E, beleza, liberamos uma versão estável nova, para não precisar recopiar tudo, porque já tinha as coisas do teste, então, na época na verdade não tinha o teste, né, mas tipo, já tinha os pacotes lá do Unstable e tal. Então eles não precisavam recopiar tudo, ou copiar o que era do Stable pro Unstable e tal. Aí eles criaram um codinome para as versões, que é esse esquema aí. E na época que foi criado os codinomes, o líder de projeto, ele, não sei se ele trabalhava ou ainda estava trabalhando na Pixar, e aí foi bem na época ali mais ou menos do lançamento do Toy Story, então foi escolhido o Toy Story para ser tipo a base dos codinomes dessas distribuições, né? Então cada versão do Debian tem o nome de um personagem do Toy Story. Atualmente eles já estão escolhendo os personagens que aparecem no Toy Story 2, mas não esgotaram do 1 ainda. E depois ainda tem do Toy Story 3 pra ir ocupando tudo. Só espero que não lancem a versão Barbie, mas tudo bem. E convenhamos que Toy Story é foda pra caralho. É muito sim. Foda. É muito foda. Os três. Uma das curiosidades do Toy Story é que ele foi redenizado inteiramente em servidores rodando Debian. Faz todo sentido. Nossa, biológico. Isso eu não sabia também, que massa, cara. Sim, Debian foi usado pra fazer o Toy Story. Se um dia eu fizer uma distro, os codinomes vão ser os personagens do He-Man. Imagina que foda. Você tá usando o Mentor 2. Ai, que foda. Esqueleto 3. E quando subisse ela, o sonzinho ia ser o do negócio. O negócio! Beleza, vamos falar um pouco dos derivados do Debian, que não são poucos, né? Eu acredito que deve ser a distribuição que mais tem derivado. Eu acho que sim, acho que é de longe que mais tem. Sim. Bom, e o derivado que deu origem a praticamente todos os outros foi o Knoppix, né? que pelo menos foi a primeira distribuição que eu vi ser capaz de gerar um live CD. Eu não cheguei a utilizar o Knoblox. Ah, ele puro sincero. Eu também não usei, mas quando lançaram o Kurumin e tudo, que ele era baseado no Knoblox, antes disso, cara, não existia esse negócio de live CD. Hoje em dia não. É comum, não tinha, cara, não tinha. Você queria ver como que era uma distro, você pegava ela e instalava, cara. Não e tinha não... YouTube pra ver os videozinhos? Exato. Dela uma vez eu comprei... As virtuais? É, então. Uma vez eu comprei um CD na banca que vinha com um negócio chamado Turbo Linux. Aí era um Linux usado na Ásia. Cara, eu não via nada, não entendi bosta nenhuma. Era em inglês, eu acho que não era em coreano, né? Mas não entendi nada, cara. E baseado no Knoblox, então... Veio basicamente todas as distribuições brasileiras, né? Sim, sim. Exatamente. Que a única que vale a pena falar é o Kurumin. Que trairagem. Não, pelo menos que assim, que não, que eu digo que vale a pena falar, não, que desmerecendo o trabalho de ninguém. Mas que teve uma puta de uma aderência, cara. Muita gente não, usou. E o Kurumin recebeu... não sei se foi, chegou a receber prêmios e tal, mas foi reconhecido internacionalmente ainda. Sim, não, era muito bom pra época. Eu lembro que tinha muita coisa que a gente apanhava pra fazer nas nossas distribuições, que ele vinha com scripts prontos de um clique install. Ah, clica aqui pra instalar o driver do WinModel. Ah, clica aqui pra instalar a placa de som. Cara, isso na época era uma revolução, cara. É, o Kurumin, ele foi muito revolucionário. Mas eu acho que, assim, uma distribuição que é metade brasileira e que ainda é muito utilizada é o Mandriva, né? Ela é metade brasileira, pelo menos, que é a junção do... Do Mandrake, né? Do Mandrake. Conectiva. Com o Conectiva. É isso, Conectiva. Sim, sim. Não, tem muito funcionário brasileiro na Mandriva. Isso. Com certeza, sim, vale a menção, eu também acho bacana. Só que o projeto tá meio confuso, né? Ele quebrou, depois não quebrou mais, aí entrou uma grana, eu não sei direito... Onde ele tá, é verdade. Onde ele tá. Bom, tá aqui na pauta o Famelix também, eu não conheço essa distro, cara. Essa aí com Famelix, Famelix, posso falar um pouco? Na verdade, eu até tenho um amigo que trabalhou no desenvolvimento. Famelix, na verdade, ele nasceu em uma faculdade, em Guaramirim, ali perto de Jaraguá, Joinville, aqui, que é a Fameg. E... teve um professor, parece, que teve essa ideia junto com os alunos e começaram o desenvolvimento. O Famelix, ele ficou muito famoso pela sua aparência igual do Windows. Ele. Idêntico. Ou até internacionalmente. É, ele era idêntico mesmo. Que era aquela questão do usuário convencional, tomar tudo mais. Não, depois da versão Famelix Hasta La Vista... É, isso. Até o nome. Mas até onde eu sei, o Famelix parece que depois... Saíram alguns alunos, alguns desenvolvedores, professor e morreu, virou o BR-Lix. E o BR-Lix também, se for acessar o site hoje, não tem mais novidades, cara. Não... Até no site diz que está um tempo abandonado e vai ser reativado para esperar novidades. Vamos ver o que vai. Vamos ver. Deixa Mas é um pegar. Projeto bacana. Na época era um projeto grande. Cara... Eu lembro até que ele tinha um Wine muito bem configurado e ele chegava a rodar softwares do Windows. Sim, quase nativamente. Sim, eu acho que qualquer um que arregaçou as mangas e falou, vou fazer uma distro, é um projeto foda, cara. Se saiu do papel, se foi publicado a versão 01, é foda. Então, eu não vou usar, mas é foda. E não é aquele negócio de tu pegar e... Ser caideira, né? Ubuntu mudar uma interface gráfica, um wallpaper e dizer que tu lançou uma distro, né, cara? Como muitos fazem. Realmente era um projeto foda, cara. Ah, e do Famelix, era a distribuição perfeita pra tu enganar qualquer pessoa dizendo, ó, não, essa aí é a nova versão Windows, não sei o que, que a gente tá instalando. Exato, aqui. Mais que o KDE 4. E essa era a ideia dele. Que massa. Bom, já que a gente comentou, pode falar, por favor. E falando sobre projeto tal, de distribuição tal, só mais uma curiosidade ainda sobre o Debian, é que hoje ele é o maior projeto de software livre do mundo. É verdade. Não duvido, nem um pouco. Questões de pessoal envolvido e tudo mais. Sim, não, é que toda a parte de pacotes, tudo que tá no repositório do Mine do Debian é parte do projeto do Debian. É. Então toda a parte de empacotamento lá, todas as coisas, tudo ali tem o suporte do time de segurança e tal, se der alguma coisa vão fazer uma correção e tal. Tudo aquilo lá é fez o Debian o maior projeto de software livre do mundo. Então vamos lá, então vamos falar de mais um derivado do Debian. É, o mais famoso chegou a ser a distribuição mais usada do mundo. Os usuários defendem que ainda é. Dizem que esses rankings ali do DistroArch e tudo que estão a favor do Mint são falsos, né? Que não é o dado real. E vamos falar um pouco do Ubuntu. Quando o Ubuntu nasceu, o projeto era sensacional, cara. Ele veio numa época que o Linux vinha de uma mesmice que parece que as distros não estavam evoluindo muito, sabe? É, a gente teve ali aquela explosão com o Kurumin, depois ali o projeto morreu, foi morrendo, né, aos poucos até morrer de vez, e a galera ficou meio órfã de uma distro user-friendly, de uma distro realmente amigável. Na verdade, o Kurumin não morreu, né? O que aconteceu foi simplesmente o cara que estava desenvolvendo, ele olhou assim: ah, meu objetivo era fazer um live CD que botasse tal, tivesse as ferramentas ali, e ele simplesmente olhou, beleza, projeto tipo, cumprido. Beleza, já fiz, funcionou, não, é isso aí, funcionou. E finalizou o projeto, né? Sim, sim. É, mas para os usuários ele morreu, né? A gente queria que tivesse suporte, que tivesse novas versões. Sim. E ele decidiu ganhar dinheiro com outras coisas, beleza? Escolha dele. E quando surgiu o Ubuntu, cara, ele foi tomando conta do mundo Linux, ele tinha as versões educacionais, né? Não, e ainda tem. Ainda tem, mas perdeu muita força, né? Ah, sim. Elas já tiveram bem mais foco nas versões educacionais. E é, também hoje, na verdade, o foco das versões do Ubuntu mais é a parte de interface gráfica, né? Daí tem o Ubuntu normal, tem o Ubuntu com GNOME, o Ubuntu com XFCE, o Ubuntu com KDE, aquelas sim. Variações aí. Eu não sei se ainda existe, mas existiu o Ubuntu Studio, que era focado na produção audiovisual também, mas acho que esse projeto também já morreu. É, eu cheguei a trabalhar numa instituição de ensino e num dos laboratórios tinha instalado essa versão, mas não, eu troquei de emprego e não cheguei mais a acompanhar o projeto. É que eu me lembro, ela era uma distribuição real-time, né? Que era pra você não perder em captura, em edição, nada. Eu também não cheguei a usar, mas eu lembro que na época eu estudei um pouco sobre o projeto e era bem legal. O Ubuntu ele veio numa crescente, numa vibe legal, durante muito tempo até que a Canonical meio que virou de posicionamento, decidiu que era hora de ganhar dinheiro em cima do Ubuntu, coisa que no começo do projeto era um negócio completamente sem fins lucrativos, né? Fez aquela parceria polêmica com a Amazon, aí quis fazer a própria interface dela, fazer o próprio gerenciador deles. E há algum tempo fala-se na comunidade que vai chegar uma hora que nem o kernel eles vão mais usar o do Linux, vai ser o Ubuntu kernel, né? Ah, sim. Na verdade, sim, cara. Acho que o problema é mais ligado às atitudes da Canonical. Assim, não vejo problema nenhum em ganhar dinheiro, entendeu? Mas as atitudes, as ações que eles tomaram, eu sou totalmente contra, cara. O problema não por é exemplo, ganhar dinheiro. O Unity, não vejo problema nenhum tu fazer uma interface também. Não, bacana. Não, é positivo. Agora, por que forçar tu usar essa interface? Sim. Porque eu não tenho outras opções de download, porque não facilita. Na verdade, eles não forçam, né? Eles, agora tem as versões, né? Lubuntu, Kubuntu. É, sempre teve, na verdade. Mas é forçado, um negócio que assim, eu tenho que ir lá, clicar em download e já ter lá, entendeu? Assim, na verdade, esses outros projetos, o Kubuntu, o Lubuntu, quando a Canonical lançou o Unity, ela tirou muito do suporte que tinha para esses projetos. É que na verdade são projetos separados. Não, ela ia matar de vez esses projetos, só não matou porque a comunidade se revoltou com isso. Porque a ideia deles era enfiar o Unity goela abaixo mesmo. E como o Rafa falou, eu também não acho problema nenhum ganhar dinheiro. O problema é como, cara. É, como. Você metendo propaganda, cara. Pelo amor de Deus. É, pô, você quer aprender a ganhar dinheiro com Linux? Olha pra Red Hat, cara. Lucra 300 milhões por trimestre essa porra. Sim. Faz aquilo. Suporte de qualidade, produto de qualidade. Não mete propaganda no usuário. Software livre. Sim, software livre, cara. Propaganda completamente invasiva, cara. Pegando teus dados de pesquisas. Isso aí, cara, me distanciou completamente do projeto, cara. Hoje em dia, se tem uma distribuição que eu não usaria, é o Ubuntu, cara. Pela Canonical. Sim, por causa do posicionamento da Canonical, nem pela qualidade dela. Acho que tem algumas coisas legais, se não existisse o Ubuntu, não sei se a gente teria o Steam Linux hoje, né, mas... Eu acho que essa questão do kernel, eu acho que isso chega a ser mito, cara. Eu não acredito que eles vão chegar a usar um kernel próprio. Aí eu acho que vai ser um tiro no pé. Ah, sim, né? É que é complicado fazer isso, né? Porque tu vai ter que ter todo o suporte de drivers. Tem que fazer toda uma parte lá. Aí dá algum problema. Tu vai ter que ter um time gigante de correção e tal. Pois é. E como tem projeto morrendo da Canonical, né? O Ubuntu One agora há pouco. Aquele Ubuntu dos... TV, que eu vejo que é um que, sinceramente, daqui a pouco é o próximo, se continua. Não, o Ubuntu para celular também fizeram um projeto no Kickstarter, conseguiram arrecadar, né? Acho que é metade do total, e o pessoal da Canonical olhou lá. Beleza, tá. O projeto não morreu, mas não vamos fazer ele agora, né? Talvez mais pra frente. É, o Ubuntu One morreu mesmo. O Ubuntu One morreu e já tá deletaram os dados. Já deletaram os dados. Foi esses dias, que foi o último dia que você tinha pra pegar teu backup, que ia morrer os dados. Sim, eles mandaram e-mail avisando. Sim, e eu acho que assim, que nem no caso do Ubuntu TV. Cara, quando eu vi pela primeira vez, falei, que massa, vai pegar foda. Aí não sai do papel as coisas, cara. Já tá cheio de Smart TV no mercado e cadê a porra do Ubuntu TV, entendeu? É isso que eu não entendo, cara. Se for pra fazer um negócio caideira hoje em dia, não faz, cara, na boa. Se for pra entregar meio pronto, não entrega. O Ubuntu ainda, ele, apesar de, né, todas essas questões, ele ainda é bastante ligado ao projeto Debian, tanto que algumas coisas, se tu quiser, eu quero que o Ubuntu melhore tal coisa, não sei o que, tu manda um patch pra eles, dependendo, né, do que for, obviamente nesse patch, eles vão olhar. Não, manda pro Debian, a gente vai pegar lá do Debian lá. Eles Sim. ainda têm essa ligação e tal. E as versões do Ubuntu, eles também meio que seguiram essas ideias do Debian. Eles são sempre baseados daí, cada versão recebe o nome de um animal e um adjetivo, né? Isso. Só um animal exótico, né? Exótico, raro, selvagem. Aves exóticas. E também não temos como falar do Ubuntu sem falar dessa questão do Amazon, né, cara? Pega na veia, cara. Isso pega na veia. Sim, só que a gente também não pode deixar de falar da facilidade de uso que o Ubuntu trouxe no começo, assim, né? Antigamente o Ubuntu era basicamente o Debian, que eles tinham os scripts que copiavam, né, os pacotes de teste no Debian, né, as versões novas direto para o repositório do Ubuntu. Era basicamente um Debian com os scripts de configuração, identificação de driver e tal, que era realmente assim a parte que às vezes... A pessoa acabava ficando assim, eu vou usar Debian ou vou usar Ubuntu? Uhum. O Debian posso ter problema de configurar um driver ou alguma coisa, o Ubuntu vai facilitar, então... Essa era meio que a... Ele meio que popularizou também, né? Digamos que a gente deve muito a ele, apesar das vaciladas da Canonical. É, o rumo que a empresa tomou, né? Sim. É assim, o SteamOS veio... Steam para Linux veio pro Ubuntu, né? E aí a comunidade que portou pro resto, o GOG olhou e fizeram as versões por causa do Ubuntu, né? Então, sim. Para usuário final, né? Desktop e tal, ele é basicamente o padrão de distribuições, né? O problema é que a gente falou, doeu a pancada exatamente porque a gente gostava do projeto. Eu gostava, eu acreditava, eu apoiava, e de repente você vê que ele foi desvirtuando, foi indo para um lado que eu não gostei pessoalmente. A versão 12.4, né, que 11, descobriu... 11.4, não foi? Descobriu... 12, se não me engano, é 12. Que descobriu que a Canonical estava coletando seus dados e enviando para o servidor aqui. Sim, exato. Deve ter sido a 12. A 11 foi a primeira com Unity, né, foi a primeira Sim. que eu não gostei. As distribuições ali, as versões que eu peguei, eu me lembro da 8.0.4, que acho que todo mundo vai concordar que quem usou que era a melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu acompanhei acho que até a 9.10 mais ou menos, né, não cheguei tipo, a ter todas realmente instaladas, né, mas uma versão ou outra eu instalava e tal, acompanhava um pouco. Na versão 10.0.4 ele veio com um novo layout, né, de esquema de cores, tal, que começou a ter essa parte do roxo e tal. Layout GOI. Isso. Aí, na versão 12, que daí eles colocaram o Unity. O Unity veio na 11.04. Isso, aí a 12... Que já tinha sido pré-lançado numa versão para netbooks, na versão no Ubuntu 10.10. Isso. O que deixa mais... Foi usado pela 11.04. O que deixa mais chateado ainda é que a Canonical, ela fez isso de uma forma tão silenciosa. Pois no é. Estilo Microsoft mesmo, de agir. Sim, sim, exato. Por isso que eu não gostei. Por isso que eu não gostei e hoje eu desconsidero. Bom, mas vamos parar de malhar um pouco o Ubuntu, né? Porque ele tem, sim, uma base de usuários, tem, sim, a importância dele. E, sei lá, é um projeto que eu simplesmente deixei de lado. É, eu vim do Slackware direto para o Ubuntu 6.04. Eu usei o Slackware lá desde 98 até... Isso chegou uma hora que eu cansei dele. Falei, não, pô, chega. Tô sem tempo, não dá para mexer nisso. Tava na faculdade já, né? Trabalhando, estudando. É, provavelmente foi aquela questão, né? Instalar driver, fazer tudo na... Exato, exato. Vamos pro Ubuntu que vai agilizar essas coisas. Vai ter problema, mas muito menos, né? Sim, aí tava todo mundo falando do tal do Ubuntu. Aí quando saiu a 6.04, eu instalei. Porra, legal, usei até a 10.04. E aí quando eu vi que ia ter mudança pra 11, aí eu já comecei a procurar novos ares. Muito bem, piratas, vamos à leitura aqui dos comentários do último episódio nosso sobre System D. Eu tô aqui com o Dudu, fala um oi aí. E aí? E hoje só nós dois, rapidinho, só para dar um feedback mais detalhado pro pessoal aqui. Teve uma participação bacana ali no último episódio. Vou começar, pode falar. Bastante comentários. Bastante, nem todos positivos, mas é normal, né? Acho que o importante é que a galera tá participando, tá ouvindo a gente e tá dando um retorno. Sim. Bom, eu vou começar lendo o comentário do Magno, nosso amigo lá do Hackencast, que sempre participa muito do Piratas. A gente tá tentando encontrar uma agenda, um jeito dele gravar um episódio com a gente ali, porque ele tá nos ajudando bastante. Bom, vamos lá, ele fala aqui primeiro, mais um ótimo episódio pessoal, se preparem para um mega comentário. Primeiramente, gostaria de agradecer a citação do Hackencast no episódio. Cara, a gente não fez mais que a obrigação. Não, com certeza o podcast dos caras lá... Mesmo que ele não tivesse ajudado a gente, eu indicaria. Sim, agora a gente sabe quanto dá trabalho. Exato. Foi citado no episódio que o termo Daemon tinha outra origem. Veio confirmar que o termo foi cunhado pelos programadores do MIT no projeto Mac. Eles pegaram o nome do demônio de Maxwell... Sim, James Clerk Maxwell, físico e matemático inglês, criador da teoria moderna do eletromagnetismo. Um ser imaginário utilizado para explicar como a segunda lei da termodinâmica seria verdadeira. Só frisando que ele usou parênteses aqui. O ser imaginário é o demônio e não o físico. Vamos lá, continuando. Este ser constantemente reorganiza as moléculas em segundo plano. O Unix herdou essa terminologia, influenciados também pelo termo grego daimon, que pode... Ele escreveu até como que se escreve em grego, é impossível saber a pronúncia correta. Que pode ser traduzido, adaptado, para divindade barra espírito neutro que trabalha em segundo plano, remetendo à ideia de algo oculto ou invisível, estaria realizando as operações no computador. Aí ele comentou, né... Aquela partezinha. É que, na verdade, foi eu que eu falei ali no episódio. Eu só não tinha realmente a certeza de que se existia mais alguma origem ou não pro nome. Mas, essa aí também é a explicação mais detalhada aí. Bom, e vamos continuando ainda no comentário do Magnum. Ele contribuiu bastante aqui. Quanto ao System D, isso é realmente complicado. O problema é que ele está sendo quase que imposto, entre aspas, e não conquistado novamente entre aspas, conquistando novamente entre aspas os usuários. Eu acho que o único distribuição que eu conheço que ainda tem alternativa é o Debian, de outras você eu não conheço. Ainda, né? Vamos lá. Ele vai ter por causa do que ele não vai, o System D não é compatível com o BSD nem com o Herd, então ele vai ter que ter alternativa ainda. Vamos lá. Mas ele tem suas vantagens e desvantagens. Além das já citadas por vocês, Ele, por ser escrito em C, é mais performático que o init tradicional, que é um monte de shell script sem padrão, concordo. Outro ponto que ele ataca é exatamente a falta de padrão, já que não existiriam mais diversos scripts. É, ele ataca a falta, né? Ele padroniza, na verdade. Acho Sim. que é isso que ele quis dizer. Todos seriam invocados por chamadas ao System D, ou seja, ninguém nunca mais precisaria escrever outros shell scripts. Aí você mata o velho. É, mas... só esse shell script para inicializar o serviço, né? Sim, porque do resto, vamos ter que continuar aí com os bons scripts que vão auxiliar já auxiliam um monte. Né? É nóis, baiano. Mas aí cai na ideia de... One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows lie. Onde você se tornaria refém da ferramenta e perderia a possibilidade de customização. Bom, e por último, ele gostaria de citar que o Debian meio que resolveu o problema das dependências do init com o uso das LSB tags. Deixou até um link ali, quem tiver mais interessado, é um link da wiki do Debian explicando legal isso. Uhum. É, na verdade, assim, o Debian ele tem esses esquemas ali, né, que ele usa, né, um comentário, né, no script do init, que ele lê o comentário e tenta fazer, né, as relações de dependência e tal. Mas normalmente esses esquemas eles funcionam bem para quando o sistema está iniciando, né, ligando e tal. Depois que ele quiser, por exemplo, desabilitar a parte de rede e habilitar o Samba, ele não vai subir a rede de volta, né? Então esse que é um problema. Bom, ele deu aqui uma última dica pra gente, uma sugestão, né? Que quando a gente fizer as inserções musicais, pra gente dar um fade só na música, não cortá-la, esse tipo de coisa. E ele falou que às vezes se empolga com a música ali, ai, tem um corte e tudo, e cara, muito válido. Porque eu acho a edição do Hack'n'Cast, principalmente levando em conta que ele também é novo, excelente. Então, cara, você só acrescenta, Magno. Continue nos ajudando, que nós precisamos e temos consciência disso, né? É, estamos aprendendo ainda. Exato. Bom, o segundo comentário é do Matheus Mendes. Uma coisa que a galera do Piratas não sabe, o Matheus Mendes é amigo meu de faculdade. Eu conheço ele desde 2005, cara. Oh. Então são 9 anos aí. Fazia um tempo que eu não conversava com ele e fiquei bastante contente com o comentário dele aqui. Vamos lá, ele disse: fala aí galera, faz um tempo que eu tenho visto na timeline do Fábio o podcast, mas ainda não tinha tido tempo para ouvir. Hoje eu fiz isso e me surpreendi, gostei muito da discussão levantada e também da preocupação de vocês em explicar e contextualizar o ouvinte. Não desanimem, continuem um bom trabalho. Há um tempo atrás, eu e alguns colegas começamos um podcast sobre games. Então eu sei o trabalho imenso e a dedicação necessária para edição, discussão de pautas, etc. Portanto, parabéns e continue assim. Agora, tirando a rasgação de seda e falando sobre o tema. O bom do open source é isso, a gente pode escolher e cometer erros ou acertos. Acho que nenhum padrão deve ser imposto, o padrão deve ser adotado. Acho que o System D vai ser um exemplo disso. Se a comunidade adotar, se torna um padrão. Todo encapsulamento causa um pouco de estranheza. Mas, teoricamente, ele pôs em maiúsculo isso, se isso foi encapsulado dentro de um framework, vamos acreditar que buscaram a melhor solução, para evitar problemas que podem acarretar em abrir um shell e fazer uma alteração direta e blá blá blá. Né, MySQL? Talvez a produtividade seja um ponto a ser pesado. Produtividade versus manutenabilidade. Pois que palavra difícil, cara. Pois à medida que as gambiarras vão sendo feitas, só o cara que fez a gambiarra vai se lembrar da mudança no script de inicialização. Bom, é isso galera. Demais a iniciativa e aguardando o próximo episódio. Bom, a única coisa que eu acho que faltou muito no comentário dele foi ele falar o podcast dele, cara. Eu vou ter que chamar ele no Skype e falar, meu, me fala o teu podcast que eu nem tava sabendo, quero escutar, quero ver, quero participar, né? É, podia até aproveitar pra fazer a propaganda aí. Então, felizmente, cara, perdeu. Não, não, mas a gente insere em outro episódio, imagina. O Mendes é parceiro. É, ele ali elogiou o encapsulamento, né? E adivinha, ele é um desenvolvedor, então. E eu não sei agora que ele tá focado, mas eu lembro que ele conhecia muito Java. Então acho que vem mais ou menos que da área ali onde ele atua, apoiar mesmo framework, encapsulamento, é o que essa galera costuma gostar, né? Não, é, programador de Java é isso, encapsulamento e framework, porque programar em Java na mão sem framework, ninguém merece. É uma doideira mesmo. Mas então a gente agradece muito os elogios e agradece mais ainda o comentário e a participação, cara. O feedback é muito bacana. Sim. Beleza, vamos... Bom, quer colocar algum porém? Não. Vamos ao próximo comentário, o comentário do Daniel, que ele disse: me desculpe, mas eu não achei bom o episódio. Eu comecei a ouvir sem saber o que era o System D e terminei assim. Não fizeram nenhum comentário técnico relevante para alguém que quer saber a real diferença da forma de inicialização. Conheço muito bem o System 5, o init, sua estrutura de pastas, unlevel, etc. Mas vocês não deram a menor explicação ou comparação deles com o System D. Pessoal, meu feedback: melhorem a pauta e pensem no objeto do episódio. Se era para fomentar curiosidade sobre o novo sistema, aí vá lá. Mas se era outro, qualquer que seja, ele não foi cumprido. É, cara, eu acho assim, esse é um exemplo da crítica que é construtiva. Sim. Né? Ele não concordou com a maneira como a gente apresentou o tema, ele achou incompleto e ele expôs a opinião dele de uma maneira educada, de uma maneira clara, objetiva, sabe? Uhum. E acho que assim, melhorar a pauta já era uma coisa que a gente tinha identificado e que a gente está tentando fazer, né? Sim. A cada episódio. Então, assim, o caso da melhora da pauta, cara, a gente super concorda contigo, Daniel. É, a gente está tentando detalhar cada vez mais, deixar ele cada vez mais certinho, fazer o pessoal estudar mais a pauta antes de gravar. É, no caso do System D, a gente não tinha nem como intenção fazer algo tão técnico, tá? Era mais expor a nossa opinião e a nossa visão do dia a dia como operários do Linux, do que isso está impactando pra gente e do que vai impactar no futuro, né? É, na verdade é discussão do que a gente conhece, o que a gente ouviu, o que ele se propõe a fazer, né? Do que a gente percebeu e discutir aí. Fazer um negócio tranquilo para nós, né? Não pesquisar a fundo, discutir, porque a gente não queria abrir um podcast também para ficar lendo manual. É, na verdade, assim, cara, o Piratas da Internet, ele é meio que um papo de bar sobre Linux e Open Source, né? Acho por aí. Que é mais ou menos isso. Mas, cara, eu acho que eu gostei das tuas colocações, e eu vou até tentar escrever ali um artigo mais técnico e colocar no Piratas, para preencher essa lacuna que eu concordo contigo que nós deixamos, tá? É, a gente tem que ver qual vai ser o formato, né? A gente tá começando, vamos ver como é que vai ficar. Às vezes, talvez, seja até essa ideia, né? A gente faz o podcast mais papo de bar e tal, e aí faça um artigo escrito mais técnico, né? Que é mais fácil de acompanhar, às vezes, do que só escutando, sem ler os termos e tal. Sim, sim. Talvez o artigo seja uma boa solução ali. É, eu acho que vamos partir nesse caso para esse tema, porque pelo feedback, pelo número de acesso que a gente teve, dá para ver que muita gente tem essa dúvida com o System D. Então acho que assim, no que a gente puder ajudar, cara, a comunidade é isso, é um ajudando o outro. Então vamos tentar expor ali com a experiência que a gente tem do dia a dia, o que o System D realmente vai significar, né? É, eu não sei, por mim, por enquanto minha experiência é zero. Exato. Bom, vamos lá. E tem mais um último comentário aqui do IFXBR, que ele fala o seguinte: afinal, upstream ou upstart? Toda hora vocês falam errado. Algumas observações: a grafia correta é System D, tudo em minúsculo. Não é System D com S e o D maiúsculo, nem System D separado. Ok. System D é compatível com os scripts SysV ou Sys5, né? E LSB, então chega de choradeira. E no final ele fala: não custa nada se informar um pouquinho, e cola um link do freedesktop.org da wiki dele sobre o System D, né? Sim. É, eu acho que assim, cara, beleza, ninguém precisa gostar nada, mas também não vejo tanta relevância na tua crítica, tá? É, upstream ou upstart? Cara, desde o começo do Piratas, ficou bem claro que ninguém aqui é usuário Ubuntu. A gente nem conhece o sistema de inicialização do Ubuntu. É, se alguém soltou um upstream errado ali, peço desculpa, erro nosso. O sistema de inicialização é upstart. Inclusive, ele também vai morrer, já está anunciado pela Canonical, porque o Ubuntu vai adotar o System D. Então, porque basicamente o Debian também escolheu essa alternativa. Exato. Então assim, não vejo tanta relevância. Ok, erro nosso. Beleza. A grafia. Realmente era uma dúvida que a gente tinha quando escreveu o artigo, tá? E beleza, cara. Você colou ali a exata tradução ali do Free, da Wiki da Free Desktop. Não cometeremos o erro de novo. Vai ser se estender em minúsculo. É o jeito certo. É o nome certo. Agora, sobre o fato dele ser compatível com o script System 5 e LSB, não é choradeira. Porque para começar, a gente não só malhou, a gente também elogiou. Então, sim, eu acho que isso não é choradeira. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de um produto baseado em Linux. E pelo que a gente está estudando, vai ser bem difícil adaptar os scripts init para o System D, tá? Então essa compatibilidade anunciada no mundo real, ela não está se mostrando tão prática, tá? Então assim, eu não considero isso um erro nosso. Eu acho sim uma dificuldade você adaptar os seus scripts init para o System D, cara. Principalmente quando você tem coisas customizadas. Sim, às vezes ele diz, tem compatibilidade e tal, mas às vezes pode ser que alguma coisa não funcione direito, né, as compatibilidades, né, tal. E aí tá o Java, Python, Ruby, todas essas linguagens aí que prometem, escreve o código uma vez e roda em tudo. Quem programa realmente nessas linguagens sabe que às vezes o negócio não funciona porque a tal plataforma, a tal sistema operacional não vai ter tal recurso, a biblioteca é um pouco diferente. Serão necessárias adaptações, como em tudo, né? Sim, claro. Sempre. Mas assim, no mais, cara, a gente agradece a participação, você não tem que concordar mesmo, cara. Expõe a sua opinião, é isso aí, cara. Só fica, né, a gente acaba, pelo menos eu, ficando um pouco confuso, né, temos esses dois últimos e-mails aí só reclamando e o outro em cima ali falando, né, que a gente contextualizou e tal. Não sei aí como fica essa questão, né? Não, na verdade, cara, assim, tudo é interpretativo. O que a gente fala soa de um jeito para um, soa de outro jeito para outro. Por isso que eu tô ali me comprometendo a também fazer um contraponto escrito um pouquinho mais técnico do System D para suprir a lacuna desse pessoal que achou que o nosso áudio não foi o suficiente, beleza? Vamos tentar ajudar e complementar o que a gente conversou ali, né? Sim. Beleza, acho que a nossa leitura de comentários deste episódio era essa. Agradecer a todo mundo que participou. E também dar um recado que o episódio dessa semana ele vai ser dividido em duas partes, porque ele ficou muito grande. Então a gente vai colocar aqui sobre distribuições a primeira parte esta semana. E a próxima parte, na semana que vem, vai dar mais ou menos o tamanho de um episódio normal cada parte. Beleza? Isso aí. Falou! Até.